Azul 4489, no solo azul 14, libera a direita, solo 1211. Direita 211, 4489 da Azul. Trip 5384, atingindo o ponto. Seu bonde espera, Trip. Our American 239 ILS, X-ray 10. Carolina 239, Jackland Gear. Carolina 239, Jackland Gear, Kubernetes 1016. American 239 is down 3 green. Down in Lockett. American 239 confirmed, down in Lockett. Down in Lockett, American 239. The land runway 10, wind 280 degrees, 04 knots. Stay the west for American 239. 9 clear to land, runway 10, wind 280 degrees, 3 knots. Thank you. Carolina 239, on the ground at 19, vacancy runway by your right. Contact the ground, frequency 121.1, American Airlines 239, vacancy runway by your right. Call ground 121.1. 121.1, American 239. Isso na resposta, Gecko Delta. Tem hotel, Pastor 32. 2 Salvador, Azul 9978, baixou, checou, estabilizado na final. Salvador 978, autorizado pouso, pistão no 0, vento 280 com 3 nós. Livre pouso, 9978. Livre 5384, visual contrato no Nacional. Negativo, Felipe. Após o pouso do mesmo ali, mantém-se preparando. Felipe 5384. Passagem do mesmo ali, mantém. Do 9978, no solo 21, libere próxima direita, solo 1211. Grado 211, após de trás. Sente agora de pista livre, Drip. Trip 5384, autorizado decolagem, pista 10, vento 300 com 4 nós. E o decolagem Trip 5384. Pastor 32, extensão e decolada interseção. A gente mantém a posição abaixo para cruzamento. T32, autorizado cruzamento da 1028. Na Delta, chame o solo em 1211 para prosseguir com o táxi. T5384, decolou 23, controle 1198. Controle 198, cordial bom dia, T5384. Desliga a patrulha. Está presente do Graia sem interferir com a final da 1-0? Presente então, patrulha, decola com o Prono Oeste sem interferir com a final da 1-0, vento de 300, 4 nós, reporte fora do solo. Torre Salvador, bom dia, Oceanair 63, no 2, estabilizado, localizador da 1-0. Pedrinho, no 2, continua a aproximação, que nem galo no 0 no meia, reporte e passando externo. Gente, reportará, Oceanair 63, no 2. Passando o marcador externo, Oceanair 632. Oceanair 632, autorizado pouso pista 10, vento 30049, informa o helicóptero decolando do pátio 5 com o Prono Oeste, não vai interferir com sua aproximação. Flip pouso, Oceanair 632, grato. Torre, Oceanair 63, por gentileza, pista molhada ou pista seca? 632 negativo, pista seca. Gente, 632, obrigado. O padrão 03, fora do solo 26, pro noroeste, chame o controle 1198. Sobre agora, controle 798, patrulha 03. Contábil, reporte para ingresso, Eco Delta. O 32 mantém o ponto, espera. Torre Salvador, bom dia, 3859. 3859, quem negar no 0 no meia, com sua aproximação agora de pista livre. 1-0, 1-6, aguardando, 3859. Então, 3259 informa o helicóptero, se afastando com o noroeste a 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Paciente, 3259. Serema 312 no solo 28, libere próxima à direita, solo 1211, agilizando manobras. Direita 1211, 6312. Vento 59, vento 280 graus com 3 nós, autorizado pouso pista 1-0. Livre pouso na pista 1-0, 3-2-5. Codelta autorizado além, manter reporte pronto na Codelta. Quem acordou, atendendo as três turbulências da aeronave da TAM, autorizado decolagem pistão no 7, vento 270 com 4 nós. R2 ali, mantém cabeceira no zero. Pastor 3-2, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 270 com 3 nós. Delta fora do solo 3-0, controle 1198. Controle 1198, mais eco Delta. Pastor 3-2, decolou as 3-2, controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, Pastor 3-2. 5. Runway 10. Next, Juju 5, clear line up and take off runway 10, reach 270 degrees, 5 knots. CNS 225, Airborne at 43, contact Salvador Deporte, 119.8. 119.8, CNS 225, thank you. 179, a linha decola pistão no zero, vento variável 3 nós. Siga! Tango, tango autorizado. Reporte para cruzamento da pista no 735. No 79, decolou de 48, controle 1 no 98, boa viagem. 98, obrigado, são 3179. Já do cruzamento, Alfa Tango Tango, táxi via Mike, Quebec, Mike, Lima, na Lima, chame o solo em 1211 para prosseguir o passe 3. Matango, prossiga. E direcionar a resposta para a decolagem. Estou em Salvador, bom dia. Triple 52 no 7, final de 7 milhas. Triple 52 no 7, que negar 1-0 no 7, pode baixar de travado. Depois para baixar o 52 no 7. Matou o copinho pela besta? Estou em Matango, né? Enrimado, eu acho por conta de risco, vento variável 3 nós, com pro norte. Pode furar do solo, pelo em Matango. Matão, comprou a norte, o controle em 1-98. Tipo 217 da TIP, já avisou com a pista, baixada e travada? Tipo 5217, baixada e travou? Baixada e travada, 5217. Dado pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus com 3 nós. Livre pouso, tipo 5217. Tipo 5217, na solo 01, na libera pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, décimo 1. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, é a Torre de Salvador. Papa em Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, tráfego avistado, ajuste no 017, cheque trem. Baixar travado, solicita pouso no 017. Kilo Serra Lima, confirme, intenções de cancelamento agora para base pela direita pista no 7, é isso? Positivo, senhor. Kilo Serra Lima, cancelado a 02, autorizado curva à esquerda, base pela direita pista no 7, chame na final com cheque de trem, Kilo Serra Lima. Lima. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado em área de colar, pista no 0, vento variável com 3 nós, agora 090 graus, ajuste no 0 no 7, Alfa, Tango, Tango. Meio quilo Serra Lima, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, 04... Sente livre pouso para o quilo Serra Lima, baixar travado. Meu quilo Serra Lima no solo aos 04, confirme parte que se destina. Citar estar autorizado quilo Serra Lima, estacionar frequência livre, ou vou descansar. Papapá, Alfa, Tango, Tango, decolado aos 05. Chame agora o controle Salvador na frequência 19.8. Tenha um bom voo, Tango. 19.8, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, gol 1160, bom dia. Gol 1160, bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 07, continua a aproximação, aguarde a decisão de pouso, reporte quando avistando com cheque de trem 1160. Reportará o 1160. visual 1200, gol no 160. Gol 1160 avistado, confirme. Trem baixo checado? Está travado. Gol 1160, pouso autorizado, pistando 0, vento 060 graus, meia dúzia de nós. Livre, pouso na 10, gol 1160. Na linha e mantém pista no zero, senhor. Ali mantém, 1160 no solo 09, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 1. Pesão, obrigado. Vento de 070 graus, meia dúzia de nós. Ajuste agora, acabou de mudar no 016. Autorizado a decolar, pistando 0, azul 4201. Oceano 4201, gosto. Bom dia, 6312, Luxemburgo. 6312, Luxemburgo, bom dia, mantém a espera, senhor. Azul 4201, decolado aos 12. Chama agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, muito obrigado, amigo, bom dia. Bom dia. Corre, bom.